pronto, então tens que ligar para o centro informático para eles irem atualizar o EDIN. Sim, sim. Não, não. EDIN é o que vai fazer correr o programa. Porque houve atualizações. Se não tu estás sem as atualizações, acho que nem consegues entrar. Pronto. E está aqui um, que é o registro, a distribuição. A distribuição 8662, que a minha aqui está sem ser assinada ainda pela diretora. Que são os boletins do ofício 250, 51 e 52. Sim. Não estão assinados, pois não? Eu alertar a diretora. Tá. Obrigada.